Juliette, Axé 1935, tem um bom voo. 1935, Victor de Juliette. Bom trabalho. Controle Salvador, Papatango, Victor de Juliette, decolou a sua escuta. Juliette, um número 3, Cairu, Lourenço, Marinha do Litoral, Corredor Axé, Vitor Juliette. Meu pé na Axé, Pantara, Falou da Barra, Vitor de Ajuda. Meu, livre táxi, chama ingresso no 7, ajuste em 13. Chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. Tango Romeu, uma centena com uma dúzia, está livre. Joga, pode taxiar pela pista, não tem tráfego agora, pode ingressar e reportar a linha de pista. O momento é falado. Tango Romeu, decolou os 33, 1935, bom voo. 1935, obrigado. Tony, boa tarde, eu quero Tango Romeu. Romeu, Tango Romeu, 1 no meu pés, corredor Axé, reporte do Farol Abaco. Autoriza 045, direto Siri. Está presente, direto Siri. Ok, Matil, direto Siri, está presente, livre ascensão 045. 045, Siri, obrigado. Piado, frequência livre para coordenação. Vitor, em Gilésio. 090514, não. Bola 754 da Gol, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele LF X-Ray, reporte, localizou. 2000 autorizaram, repassar no autorizador 23, confirma as 2? 23, vem o tio, continua. Papa Romeu Lima Alfa Zulu, confirma. Piado Lima Alfa Golfo, este controle desconhece tráfegos no setor. Ao passar 4.500 pés, a frequência está livre para coordenação. Que é 03 decolou aos 36, 1935. Sandinado 35, Joaquim 03. Salvador Joaquim 03, decolado, perfil da PUC. Joaquim 03, contato radar na decolagem. Suba 150, sai da PUC. 03. 3804055 para 4000 pés. 3804, prossiga para 2000 pés. Está autorizado o LS X-Ray, reporte o localizador, o altímetro continua 1013. Postará. Ele mantém, trip 5486. Gorra 754, semitor Salvador, 198, decimal 6. 1-1-8-3-6-6. Boa tarde, Gorra 754, passou o cenário bastante para você. Ciente, 1-1-7-5-4, aguardando ficha livre. Aguardando, 754. Romo 738, acelera identificação na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro agora 1.012. 1-1-9-3-5. 1-1-9-3-5. 486. 14. Livre pausa, pista no 0, volta 74. 200, saída Momo. 486. Zero, boa, espera a identificação na chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro 1.012. Firmo, 1.600. Acione identificação na chegada Mari, desça para o 050. Motor Romeo 00, está autorizado até 120. 4.000 pés autorizado, voo no 600. 4.000 pés agora autorizado, voo 600. Sete, cinco, quatro, aos 4.1, no direito em 29. 219, boa no 74. Bom dia. Salvador, bom. É boa tarde já. Então, 3804, final da 10. O ajuste agora é 1.012. O vento 1.14. Está autorizado o pouso. Pouso autorizado, pista 10. Então, 3804. Eu acho que eu paguei a frequência errada, é 1-2-1 decima 1. 2-1-1-1-7-4. conserta o jogo Q03, aguarde a confirmação. Uma pista 10. O Q03, está presente, está autorizado direto a Aracaju. Quatro aos 44, direito 121 decimonove. 121, corrigindo. Confirmando, 121. 1. 121, 1, o TAN 3804. Web 6741, autorizado a linha de decolar. 1 centena com 14. Patrona presente, prossiga direto ITAP 1941. Direto ITAP 1941. Tá no 045, comandante. Tá no espaço aéreo controlado ainda. Resposta para descida. Não autorizei não, tá no espaço aéreo controlado. Se estivesse abaixo de 2.500 pés, que eu daria a frequência livre, ok? Está voando na TMA agora, no 045, reporte para descida, o quilo Tango Romeo. Tango Romeo na escuta. Romeo. Gol no 738, prossiga para 2 mil pés, autorizado LSX-Ray, reporte localizador, o altímetro 2012. 2012, reportaria o localizador, gol 738. Web 6741 voa, contato radar de colagem, suba ao nível 340 na saída Arbor. Na saída Arbor para o 340 6741. Poderia voar Aleppo 6741, está presente? Direto Aleppo, afirmativo, está livre. Obrigado, direto Aleppo 6741. Salvador, muito boa tarde, 5240. 5240, boa tarde, a senhora identificação, chegada a AMAN, autorizado direto a AMAN, está presente, reporte no ideal de descida. AMAN vai direto para o ideal, desça para o 0620, 5240. 0620, 5240. 5600, desconsiderando a restrição de altitude de TAP, livre descida para 3.000 pés, reduzindo agora para 2.00 nós, fundo 600. 3.200 nós, reduzindo com 600. Pouso 941, livre descida para 3.000 pés, o altímetro 1012. 3.000 com 1012, 941. Boa, cena de identificação, chegada a Mari, desça para o 050. Estador Campo à vista, 1738. 1738, completa ILS X-Ray, chama no torre, 18, decimal 6. 18, 6, bom. Descer para 2000, com 600. Para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador, o 1600. 2.000 pode estar habilitado na X-Ray, 1600. Trip 5240 da presente, voo direto Fox. Trip 5240, voo Fox da presente. Livre pouso, pista 10, uma centena com 14 nós. Livre pouso, gol 738. Trip 5486, chame agora o Centro Recife em 12545, alterna 12685. Recife 12545, 2685, Trip 5486. 941, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Para 2.000, autorizado, reporte o lote 941. Gol no 600, inicia redução para a velocidade de extensão final. Completando a LS, chama no torre 18, decimal 6, 600. 286, gol 600. Chame agora o Centro Recife em 12545, alterna 12685. Claro, baixa a travada. Fono 600, continua a aproximação, aguardando pista bem. Ok, 00. Ao passar o nível 100, uma centena, inicie redução 2109. Lab 6741, nos chama agora Centro Recife em 1260, alterna 1288. 1260, 1288, 1340. Romeu, informe seu sumário de pouso. No 1738, direita 121, décima 1. Tango Romeu, informe seu chamado de pouso. Centena 14, pista livre agora, autorizado. Ele pousou 600. E 5240 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 120, desça para 2000 pés em reporte estabilizado, o altímetro 1012. Esquerda 120, 2000 com 1012, reporte estabilizado 5240. Do localizador igual 1941. 1941 completa LS X-Way, chamando torre 18 decimal 6. 186, muito obrigado, 945. Kilo Tango Romeu, descida com referentes visuais, na minha escuta até 2500 pés, confirme seu estimado pouso. Confirme seu estimado pouso. O 61211 à direita. 1-2-1-1-0. Torre, Salvador, muito boa tarde, gol no 941, uma mira externa, bastante travado. Gol no 941, autorizado pouso, uma centena com 14 nós. Livre pouso, gol no 941. TAN 3566, livre descida para 3000 pés, 1012 ao altímetro.